Quero ver se você lembra desse. Eu estava ali do lado dele, a minha sentença era a mesma dele. Eu era um ladrão e ele era Jesus, e havia meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, prontos pra morrer. Olha só. Eu vi algo diferente no semblante dele, e vi que ali não era o lugar pra ele. Eu e meu amigo cheios de pecados, ele inocente ali do nosso lado, pagando um alto preço mesmo sem dever. Então lembrei que enquanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo o sofrimento chegarem ao fim. Então pensei como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim. Lembra de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim quando no teu reino o Senhor entrar. Oh! Eu era o pecador e ele o salvador. Eu era por ódio, ele por amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar o quê? No paraíso hoje comigo estará. Levanta sua mão pro céu, aleluia, diga: Jesus, eu não merecia o céu, eu não merecia. Então lembrei que quando eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo o sofrimento chegarem ao fim. Então pensei como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim. Lembra de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era o pecador e ele o salvador. Eu era por ódio, ele por amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Eu era o pecador e ele o salvador. Eu era por ódio e ele por amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi percebi que teu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo estarás. No paraíso hoje comigo estarás. Glorificado seja Jesus, que nos salvou. Aleluia. Aleluia. Que palavra forte, né?